Uma antiga lenda fala de uma moça cega que muito se odiava pelo fato de ser assim. Ela também odiava a todos, exceto seu namorado. Um dia ela disse que se pudesse ver o mundo, ela se casaria com ele. Em um dia de muita felicidade, alguém doou um par de olhos a ela. Então o seu namorado perguntou a ela: "Agora você pode ver. Você então se casa comigo?" A garota estava chocada quando ela viu que seu namorado era cego. Ela lhe disse: "Eu sinto muito, mas não posso me casar com você porque você é cego." O namorado, afastando-se dela em lágrimas, disse: "Por favor, apenas cuide bem dos meus olhos, pois eles eram muito importantes para mim." Nunca despreze quem te ama. Às vezes as pessoas fazem certos sacrifícios que, se não passam desapercebidos, pelo menos são mal agradecidos.